acerca deste carro, chegou a comunicação inicialmente como despiste de uma viatura. A patrulha do local, no local constatou que se encontrava uma viatura no meio da ribeira e que o condutor não estava nas proximidades. Então acha que se poderá tratar de um carro furtado? A indicação que temos não é essa. Entramos em contato com a proprietária. A mesma possivelmente disse que teria sido um familiar, mas até ao momento não confirmou nem deu indicação do furto. E consegue-nos dizer acerca da proprietária, este carro pertence a alguém do Conselho de Oliveira do Hospital ou não? Pertence para fora do Conselho, no Distrito de Viseu. Mangualde? Sim. E confirma que foram encontradas armas e munições no interior da viatura? Relativamente a essa situação, foi encontrada uma arma de caça e munições respectivas. E o caso está a ser investigado? Relativamente a isso, está a ser apurado quem seria o condutor e o proprietário da arma e qual é o motivo para o transporte da arma, se seria para ato venenatório ou outro fim. Está a ser investigado então pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR da Lousã? Em conjunto com o posto de Oliveira do Hospital.